Recadinho rápido, em menos de 2 minutos, mais uma vez aqui sozinho, já que o Igor tá com problema de falta de tempo e também está sem microfone. Eu espero que ele compre um microfone novo logo pra gente poder gravar novos programas, já que o estoque tá acabando. Finalmente, um novo programa do Tanaka Sentai. Depois de muito atraso, qual a maior parte da culpa foi minha, mas o que importa é que tem programa novo e que tá muito bom. Se você ouviu o Tanaka Sentai 17 sobre o resumo da temporada de Primavera 2016, nós comentamos que Kisnaver ganharia um programa solo por ser a única série daquela temporada que geraria uma discussão mais aprofundada, e é esse programa que eu lhe estrago hoje. E caso você esteja ouvindo esse podcast e não tenha escutado o Tanaka Sentai 17, escute depois para saber o balanço completo do Tanaka sobre a temporada de Primavera de 2016. Bem, é isso, assine nosso feed, mande e-mail para tanakasentai@gmail.com, nos acompanhe em nossas redes sociais e aproveitem o programa. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado. O pior pássaro para você se conectar no Kizuna System é o Condor. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. A evolução do masoquismo são questionamentos filosóficos. Pedro, o backing vocal de Libera Me From Hell. Studio Trigger salvando até a Mariocada. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Os olhos são a porta da alma. E juntos nós somos o Tanaka Sentai! Gente, a gente tá aqui hoje pro único programa que a gente vai falar de um anime recente, que terminou recentemente, porque na última temporada a gente teve tipo, de anime bom que daria pra comentar, Boku no Hero, que teve um arco só, e vai continuar logo. Kenji Nagasaki flopou. É, e nem foi tão bom quanto a gente queria que fosse. A gente tem ReZero, que dá pra falar pra caralho, só que vai terminar só na próxima temporada. Jojo, que ainda tem 2 cursos pra passar. Que mais que dava pra comentar? Tanaka-kun, eu acho que não dá pra comentar tanto. E Luluco. É, mas Luluco... É curta, né? E a gente vai falar dele no cast da Trigger, porque ele tem muita relação com a Trigger, né? Com a história da Trigger. E a gente vai falar dele em um cast sobre curtas, provavelmente. Então a gente não vai fazer um específico de Luluco. Apesar de que seria bem legal, mas não vai acontecer. Mas ainda da Trigger nós temos o Kisnaver, é como vamos falar hoje. Exatamente. Que eu acho que foi o único que sobrou pra gente comentar, né? Pra mim, Kisnaver surpreendeu um pouco, porque eu esperava algo muito ruim. Não sei vocês... No final das contas, só foi bom. Teve pessoas que acharam excelente. Não, pra mim, só foi bom, mas... Eu não sei o que comentei no cast de expectativa do passado. Eu acho que eu comentei que eu tava um pouco me fudendo que eu ia assistir só porque era Trigger. Então, eu me surpreendi bastante, pra falar a verdade. O Kisnaver, ele me chamou a atenção, principalmente porque o primeiro episódio foi muito louco, assim, já de começo, né? E ele tinha uma dinâmica, um timing, uma condição muito louca, assim, muito excêntrica. Você diria que ela emulava o espírito Trigger? Um pouco, eu acho que um pouco. Eu acho que ele é muito mais a vibe de, sei lá, um Monogatari da vida do que Trigger, na verdade. É verdade. Eu vi muitas pessoas comparando, tipo, ah, esse cara queria dirigir Monogatari, mas não conseguiu entrar na Shaft. Agora que você falou de Monogatari, pior que a direção do anime no geral me lembra um pouquinho mesmo. O storyboard, principalmente, esses ângulos meio estranhos, assim, sabe? Essa questão meio de ponto de fuga e tal. Tipo, a Trigger também tem isso, só que ela, eu vejo isso mais em Monogatari mesmo. É, só faltou o corte louco do Shinbo, meu. Mas eu acho que a dinâmica aqui é bem diferente, assim. Muito também por causa da estética, né, do anime. É muito diferente de Monogatari. A estética é uma coisa que é bem Trigger, meu. É, eu acho que a estética é o mais Trigger. Apesar do cenário não ser nem um pouco, né? É, até porque geralmente o art designer e o cara que faz cenário são pessoas diferentes, geralmente. Uh-huh. Eu achei bem semelhante ao Shinbo, sim. Mas esses ângulos mais acentuados, eles são também bastante Trigger. Até porque a ação que o Imaishi faz no Kill la Kill lá, por exemplo, ela é muito rápida, né? Então ela usa muito desses ângulos também. É, então, eu relacionei mais o Monogatari porque o Kisnaver, ele não usa esses contra-plongé, olha só, esses termos pseudos. É, ele não usa esses ângulos de câmera pra ação, né? Que nem como a gente vê com imagem fazendo. Uhum. Ou mesmo em algumas partes de Little Witch Academy, né? Aqui é mais usado pra drama mesmo, que é o caso de Monogatari, né? É, sim. Eu acho que o Shinbo não usa muito a questão de ponto de fuga no Monogatari. Eu vejo uns planos mais básicos, assim. Básico não, né? definitivamente não básico. Monogatari trabalha bem mais com sombra do que Snyder trabalha. É, a iluminação em Snyder eu acho que trabalha de uma forma diferente, bem diferente. Não, eu acho que tem um pouco de Monogatari, um pouco de Trigger em Snyder. É, e se esse cara quiser ser o novo Shinbou, o próximo passo é dirigir tudo que a Trigger lançar. Mas enfim, a gente tá falando de diretor, e quem é o diretor dessa bagaça? É o Hiroshi Kobayashi. O curioso é que a gente nunca ouviu falar dele. É, nunca. É novatão, meu. Ele fez alguns key animations, mas não é o principal dele. O principal dele é storyboard. Ele fez muito storyboard em várias coisas, tipo, ele foi desde Yozura Quartet, que é aquele anime dirigido pelo Ryotimo, que é tipo um... Yozakura. É, Yozakura, eu sempre confundo a porra do nome dessa merda, mas enfim. Eu sei. Mas é tipo um anime de ação pra cacete e tal. Ele até participou de Steam Boy também. Ele fez 5 episódios de Kill la Kill, não foi? Não, ele fez o episódio 5 e o episódio 18. É, sim. E o 22 também, em termos de storyboard. Não, ele dirigiu o episódio 5 e o episódio 18. Não, mas ele também fez storyboard. Sim, sim, ele dirigiu e fez storyboard. Mas enfim, o grande forte dele é fazer storyboard. E é justamente isso que a gente vê em Kisnaver. Mas é a primeira vez que a gente vê a visão criativa dele aplicada no negócio, né? É, tipo, se vocês pegarem o próprio cast da temporada, a gente não bota fé nenhuma no cara. Tipo, provavelmente foi um dos animes com melhor direção do ano, tipo, até agora. O que mais escorrega nesse anime acaba sendo a Okada com o roteiro dela, né? É, eu ainda acho que a direção dele tem uns probleminhas em questão de mudança de tom. Principalmente a comédia que tinha muito no começo, pro drama que tem mais no meio e se intensifica no final. Pra mim não ficou tão bem feita essa mudança de tom, mas isso também vem do roteiro da Okadinha. Uhum. O interessante é que o fato dele ser o diretor tira um pouco do legado Gainax da Trigger, né? Do estigma Gainax da Trigger. Porque o diretor do Little Witch Academy era Gainax, o Imaishi era Gainax, então esse cara traz uma visão nova. É, mas é muito curioso como ele foi chamado pra fazer essa série original. Tipo, ele tava trabalhando lá em um dos episódios de Kill la Kill, ele tava no storyboard, acho que ele tava lá no episódio 5, alguma coisa assim. E os caras simplesmente, você quer dirigir essa série? Ele, tá bom, né? De boa. Aí ele viu um pouco dos conceitos e tal, achou interessante e passou a dirigir. Tipo, desde a época de Kill la Kill, essa série já meio que tava sendo planejada, né? Outro nome que se envolveu num episódio que a gente gosta muito é o Tachikawa, né? O Yuzuru Tachikawa, que vai dirigir o Mob Psycho. Ele fez storyboard de um episódio, não foi? Sim, do episódio 3. O episódio 3 tem um storyboard bem bom. É, não sei se vocês lembram, mas o episódio 3 é aquele em que tem aquela cena em que tá o Katsuhira e o Tenga em cima de uma ponte. Aí o Katsuhira pula e tem aquele traveling, assim. Ele tendo contato visual com o masoquista lá. Sim, também. Ah, tá. Lembrei agora. Ali o storyboard tá, tipo, muito bom. Em todos os episódios de Kisnaver, tem um excelente storyboard, assim. É, o storyboard é o ponto forte desse anime. Não só, né? A estética também é sensacional. Na verdade, a gente falou muito da Trigger aqui, mas esse anime é bem Okada também. Não sei se pra você... Sim. Mas por causa da proposta, né? Porque em questão de tom, ele é bem pouco Mario Kada, eu acho. Eu acho que do meio pra frente é bem Mario Kada, assim. Principalmente o final. É, eu acho que ele vira mais Mario Kada naquele episódio de terror, que faz referência a filme de terror. Ah, sim. Eu acho que é um pouco também. Aquele episódio é meio que muda a dinâmica da série, né? É ali que mais ou menos começa a desenvolver as relações românticas do bagulho. Uhum. Mas essa proposta de ligar sentimentos, ligar feridas, e ligar, meu Deus, quando um sente dor, o outro sente dor. Eu acho que isso é o mais Mario Kada possível. É, eu acho que isso era o grande temor da gente com Snaver, né? Tipo, puta que pariu. Fosse muito Mario Kada, né? É, então, né? Tipo, é o anime que liga a ferida dos outros. Óbvio que vai chegar a feridas psicológicas, né? E chegou. Ah, e mas aí, foram bons momentos. Foram bons momentos, mas foram excelentes momentos, na verdade, mas era bem óbvio. Mas aí a gente pensou, puta, vai envolver dor psicológica, então vai ser muito Mario Kada, vai ser muito dramalhão e tal. Mas o que eu achei mais interessante é meio que como o conceito que vai sendo construído ao longo da série meio que aceita esse dramalhão todo. Parece que até, tipo, brinca com os antigos trabalhos da Mario Kada, tipo. Certa forma. Que ela faz. É, Mario Kada sobre Mario Kada, né? Quase uma entrevista da Marília Gabriela da Mario Kada. Trilha sonora não era um cara importante também? É o cara que fez, acho que é Death Parade, Boku no Hero Haikyuu, se não me engano. Sim, é o Yuki Hayashi. E o Gundam Fighters, Igor. Ah, é? Caralho. Ô, esse cara é bom. Eu ia dizer que a melhor trilha dele foi a de Kisnaiver, só que é de Gundam Street Fighter. Caralho, é muita lambeza. Rivaliza. Saco, mano. Não, a trilha de Gundam Wing Fighters é boa mesmo. Vocês têm que ver. É, enquanto a trilha dele, tipo, os outros trabalhos de trilha de Haikyuu é legal. Menos quando começa a colocar uma trombeta do nada num jogo de vôlei. E Boku no Hero também foi bem boa, até, trilha sonora. É, Boku no Hero é bem, bem boa mesmo. Na real, que eu gostei mais da trilha de Boku no Hero do que de Kisnaver. Sério? Que, sim. É que eu acho que a de Boku no Hero pegou mais o espírito da coisa do que de Kisnaver. É que a de Kisnaver depende do episódio, né? O episódio 7, a trilha sonora... sacanagem. Uhum. E a gente tem o animador também, que é importante, né? É, que no caso é o Sushiô, que ele é um animador bem experiente da Gainax, tipo, ele participou de um monte de coisa, ele fez grande parte das cenas finais de Gurren Lagann, daquelas lutas gigantescas, fantásticas. A luta que tem entre o Shimon e o Anti-Spiral, aquela que é na porrada mesmo, ele que fez inteiro ali. Ele também fez grande parte daquele Gurren Lagann Parallel Work, sabe? Não sei se vocês já viram, que é aquele curta que conta a história do Rei Espiral. Não é só isso, né? São vários curtinhas, cada um com uma temática diferente. Uhum. É, mas o que todo mundo sabe, que todo mundo conhece é esse, né? Ele também participou de um monte de outra coisa. Dos filmes de Evangelion, ele participou agora como que animator, ele fez quase tudo de Furikuri, ele até participou de Mushishi, de Ninja Slayer, ele participou. Caraca, acho que o Ninja Slayer possivelmente é o melhor trabalho dele. É, então, possivelmente. Enfim, ele participou de um monte de coisas. Tipo, ele é um cara muito experiente, veio da Gainax, todos os animadores vieram da Gainax, são fantásticos, basicamente. E o interessante dele em Kisnaver é que ele fez o Key Animator em todos os episódios. Ele desenhou os quadros-chaves em todos os episódios. O interessante é que, tipo, teve a Anime Expo recentemente, não sei se vocês sabem, Anime Expo é um evento de... É realmente um evento de animes. É que eles não chamam youtubers? É realmente um evento de desenhos japoneses, assim. E lá no stand da Trigger, quando eles estavam falando de Kisnaver, eles basicamente falaram que aquele stand é, tipo, em homenagem ao Sushiô, porque o cara trabalhou pra caralho em Kisnaver. E, tipo, é um trabalho excelente, assim. Óbvio, não todos os episódios são extremamente bem animados e tal, mas quando que precisa de animação, é o tom certo, sabe? Até o diretor do anime, ele, numa entrevista que ele deu com uma revista, né, antes de sair o anime, ele fala que ele olha pro character design e pensa, mano, como é que a gente vai animar essa porra, tá ligado? O character design é muito complexo do Kisnaver. Complexo no sentido de ter muitos detalhes, né? Da Nico é, tipo, muita coisa. É, o Shiromiu, que é o character designer, tipo, quando ele vai fazer um desenho colorido, que ele também faz mangá, tipo, é preto e branco, ele adora botar muito tipo de textura nas roupas pra ficar bem destacado mesmo. Não, character design é excelente, excelente. Mesmo character designer do Joker Game. Acho que a gente falou isso no cast da temporada. E por curiosidade, o cara é engenheiro. Fica a informação. O character design do Kisnaver é um dos melhores do ano. Acho que a fotografia do Kisnaver é uma das melhores do ano. Por enquanto, é a melhor do ano, eu diria. Então, eu diria que o character design, ele também deve muito pra Mai Yoneyama, que ela é listada também como character design do Kisnaver. Pra mim, comparado com o original, que a gente vai deixar no post o link do portfólio dos dois, é ela que deu a cara de Trigger pro Kisnaver, porque ela é uma animadora experiente de trabalhar na Gainax e também na Trigger. Ela trabalhou em Kill la Kill, Little Witch Academia, o Gurren Lagann Parallel Works. Então, eu acho que, comparando o estilo de arte dos dois, ela pegou o trabalho do Shiromiwa e triggerizou, entre aspas. Pragmaticamente, assim, as informações que o character design passa, eu sei que ela que deixou o cabelo do Katsuhira branco, por exemplo, que era o cabelo marrom, que era o cabelo quando ele era criança, né? É porque isso foi as partes também que, nessa mesma entrevista que o Igor citou, o Kobayashi tinha dito que Kisnaver era pra ser uma série de ação, né? Uhum. Só depois eles decidiram que... Principalmente algumas intervenções da Okada, né? Eu acho que a Okada, ela deve ter sido importante nesse aspecto. Até eu tava pensando que seria uma série de ação, tipo, no cast da temporada, eu não cheguei a comentar, só que, pô, eles devem ter uns poderzinhos que saem dessa cicatriz aí. É, aí eles decidiram fazer a série do jeito que é, né? Quanto à parte técnica, ela é, assim, excelente. Excelente. Uhum. Até o design de som, né, se destaca. Ah, principalmente o design de som, acho. Tem uns momentos em que o drama, ele fica num nível muito alto só por causa do sound design. Eu sempre gosto de citar, né, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, eu sempre falo, né, a cena do episódio 7, que é a amiga da Maki, fala pra ela da história que ela vai escrever do capítulo final lá do mangá, né, e fala que vai amaldiçoar a menina pra sempre. Ela tá falando sobre a personagem do mangá, mas tá falando sobre a Maki também. E nesse momento a voz dela fica com uma voz, tá um pouquinho de reverb, bota uma voz meio demoníaca ali, e fica assustador, cara. Fica assustador. A transição da voz dela, assim. É uma transição muito orgânica, né? Não é que nem os efeitos sonoros de Berserk, que é tipo clunk, clunk. É tipo, a voz dela vai mudando aos poucos até fica uma voz totalmente diferente do que era antes. É, eles usam os efeitos sonoros até pra, tipo, transição de cena, sabe? Em conjunto com o visual, que é aquela cena em que tá o Katsuhira e a Sonozaki conversando, e a Sonozaki, ela tá batendo a bola de basquete, aí meio que dá um contra pro Unglê, a Sonozaki, aí a bola de basquete, ela vai ficando com um som cada vez mais alto, e aí, tipo, a bola de basquete vai na câmera e você vai pro passado dele, sabe? O sound design ajuda muito pra coesão da cena aí. E é difícil da gente ver sound design bom em anime, né? Tipo, eu não lembro de tantos exemplos, assim. A maioria dos animes, quando não é de uma produção muito elevada, eles simplesmente usam os assets que já tem na empresa. Na empresa não, no estúdio. O único que eu lembro que tem um sound design bom é o Berserk de 97. Eu só lembro disso porque eu assisti o Berserk de agora, achei o sound design um problema sério, e aí eu fui assistir um episódio do antigo e no... muito bom. Os animes do Tanabe, no geral, também são muito bons na parte sonora. Vamos pra história, pra proposta desse negócio, finalmente? Basicamente, a premissa do negócio é: vamos pegar esse bando de adolescentes, cada um deles basicamente apresenta uma espécie de clichê ou trope de anime, vamos colocar um bagulho dentro deles e conecta todas as dores deles. Nesse sentido, eles montam lá uma organização, Kizuna, e aí ele é um experimento pra trazer paz à humanidade, né? Ou pelo menos isso que a Sonozaki fala, e daí a gente descobre que ela só tava obcecada pela parada. Mas toda essa parada meio ficção científica que tem no anime é bem ruim, né? Sim, eu diria que é o principal problema da parte de roteiro. Os caras tentam explicar o que tá acontecendo com uma explicação científica e, tipo, o troço fica muito expositivo, tipo, não funciona. Eu acho que esse é um dos maiores problemas também, a exposição em que tem nas partes científicas, em que você vê claramente mudança de tom no anime quando ele está lidando com o drama, quando ele tá lidando com essa parte científica. Mas eu acho que um dos principais problemas é o fato da ficção científica, dos problemas que ela causa à série, ela não se liga tanto tematicamente a série. Tem muitas séries de ficção científica, principalmente anime, em que a ficção científica tá lá só pra aspecto temático mesmo, sabe? A maioria das coisas científicas lá não são explicadas, elas não fazem sentido realmente. No caso de Kisnaver, eu não veria tanto problema nisso se ele se relacionasse com a temática tão bem, assim. Aí eu acho que tem muitos momentos em que, como o Eduardo falou, tem esses momentos de explicação, mas as explicações não adicionam a nada a nível de personagem, ou a nível de mensagem, ou a nível de temática, sabe? Isso é quase em nenhum momento, né? Ele serve pra proposta, a organização Kizuna serve muito pra temática, né? Tanto a questão dos Gomorim, da cidade e tudo mais, isso serve. No máximo, questão científica é pra ter o contraponto de sentimentos de verdade versus sentimentos forçados. Mas explicações, primeiro que as explicações são bem idiotas, né? Aparece um diagrama assim, aí começa a explicar. É quase bem didático, né? É. Quase PowerPoint, né? Que eles fazem. E a forma como eles falam faz soar tão simples, né? Que parece, sei lá, parece um joguinho que eles estão jogando com o sistema. Acho que era pra gente ter aprendido isso no ensino fundamental, a gente pulou isso aí. É esse nível mesmo. É como o Pedro disse, se ligasse a temática de forma forte, não teria problema. Mas não se liga. Tipo, o próprio conflito da Sonozaki, a ligação que tem com a temática principal, eu acho que é muito fraca, assim. Muito, muito fraca. É, a questão da parte científica que ela sofre, né? Que é o fato dela... Tipo, todas as dores dos moleques lá quando ela era pequena vai pra ela. Isso também foi totalmente aleatório, né? Tipo, é muito conveniente. Do nada, todas as dores dos moleques são pra ela, porque assim, e o Katsuhira fica com parte da dor dele. É estranho, sabe? É, o fato do Katsuhira ter ficado com parte da dor dele. Não foi só ele. Foi algumas crianças. Foi várias crianças, aí teve algumas que não deu, tá ligado? Ah, sim, sim, não foi só ele, de fato. Eu acho que todas perderam parte da dor. Eu acho que todas meio que perderam parte da dor. Sim, sim. E teve algumas que perderam tudo, que nem nasceram no episódio 10. Viraram um personagem de mochiche. Que se tu vê, o Katsuhira tem quase todo o cabelo branco, só que tem pouco de cabelo original dele, que é marrom, e as outras crianças é tudo branco. Eu acho que perderam tudo. Bom, o fato da Sonozaki ela ter recebido toda a dor naquela hora, tipo, não adicionou muito a temática, e nem é muito a personagem, sabe? E foi tipo, do nada mesmo, não explicam por quê. Tipo, aconteceu, deu um erro aqui e foi pra ela. É que e ela ficou meio obcecada em compartilhar dor. Mas realmente, o fato dela ter ficado obcecada em compartilhar dor fez com que no final ela não compartilhasse mais a dor, então, tipo, meio que... O Kisnaver não nega que é esse compartilhamento de dor, né? Só não é um compartilhamento de dor através da tecnologia, através do sistema Kizuna, né? Mas o que eu ia falar um pouco disso, que alguém poderia contra-argumentar, né? Que, o fato dela ter recebido toda a dor dos moleques pode justificar um pouco dessa obsessão que ela teria com o sistema. Mas todas as vezes em que ela tava conversando com o Katsuhira, principalmente na cena final, né? No episódio final, em que tem aqueles mini flashbacks em que aparece ela feliz junto com os menininhos, sabe, deles compartilhando a dor, assim. E, tipo, esses momentos eram muito antes de dar merda no experimento, sabe? Sim. E até porque não faria sentido ela ficar obcecada pelo sistema por ter recebido toda a dor, porque deu merda, sabe? Não, ela não ficou obcecada por ter recebido toda a dor. Então, ela ficou obcecada antes, pelo sistema em si. Aí, tipo, ela queria fazer de novo, só que fazer, tipo, de jeito ideal. Sim, sim. Não, é que o que eu tava falando era, tipo, caso alguém contra-argumentasse falando que, tipo, o fato dela ter recebido toda essa dor contribuiu pra ela ficar obcecada pelo sistema. É, não. Foi ao contrário, né? A obsessão dela pelo sistema que fez com que ela acabasse recebendo toda a dor. Eu acho que até que dá pra fazer uma ligação com o fato de que ela queria tanto forçar que, no final das contas, os amigos dela acabaram se afastando, tipo, bastante, né? Porque eles são agora catatônicos. É, metaforicamente, né? Metaforicamente. É. E falando um pouco da parte de ficção científica mais relacionada à suspensão de descrença, porque deu merda o primeiro experimento. Deu merda com crianças. E eles continuam o experimento mesmo assim, só que agora com adolescentes. E tipo, demoram, tipo, 10 anos pra fazer o experimento de novo, sim, né? É, então, é porque você pode pensar em algumas justificativas nesse sentido, que nem a cidade, o fato da cidade ela ser feita pra esse tipo de experimento, né? E ser isolada. A arquitetura da cidade comunica muito isso, né? Mas tem um problema durante a série que é martelado constantemente pra gente e pra Sonozaki, em que aparece o prefeito da cidade falar, ah, o governo ele vai cortar logo logo o projeto Kisnaver. Beleza, ele vai cortar. Mas já tinha dado merda muito antes, sabe? Porque ia dar continuidade a isso. Eles demoraram 10 anos pra fazer o experimento de novo, sendo que por 10 anos tinha uns moleque catatônico, tá ligado? E eles fizeram o experimento de novo. Não só o moleque catatônico, né? Tipo, uma garotinha recebeu todas as dores a ponto dela inexpressiva, sabe? É, toda essa questão da política por trás e tudo mais, é muita escusa, né? Tipo, então, eles até falam que informações vazaram pra imprensa, daí em certo ponto eles falam da questão de ética, moral, de fazer experimento com humanos, mas é jogado e nada. E nada. É realmente muito errado eles fazerem uma cidade artificial pra botar as pessoas ali e conectar o sentimento delas. Assim. É muito errado isso. É muito errado. Mas assim, faz que nem Pokémon, saca? É muito errado tu botar o bichinho numa bola e botar eles pra lutar. É, só não fala disso. É. Não, fala, né? Não fala que tá errado. Que é isso, tu não falar, ninguém, não importa. É a proposta do negócio. Se eles não falassem, se eles só isolassem a cidade e nunca falassem do mundo exterior, foda-se. Ou mas se eles falassem que é meio às escuras, né? Ou se eles botassem os personagens pra assinar um contrato de que eles estão cientes do projeto, não sendo sequestrado. É, também. Ah, cara, é muito estranho. Tipo, se a gente visse que aquela cidade é artificial pro mundo, assim, que ela é uma cidade realmente isolada ali do mundo, até tá. A gente vê um pouquinho de isolamento, mas a gente também vê que tem muita comunicação do governo com a porcaria da cidade, tá ligado? A cidade não é como se tivesse, como se ninguém soubesse que aquela cidade existe, saca? É bem estranho isso, bem estranho. Acaba sendo um problema mais pontual mesmo, né? Porque não explora, não toma muito tempo. Não se estende, então. Não se estende. Pra parte principal de Kisnaver, que é o drama, afeta um pouquinho quando a gente pensa na questão temática dele não se ligar tanto. E, tipo, essa é uma das coisas principais em ficção científica, né? Mas os dramas e os personagens em si não afetam tanto, a não ser a Sonozaki. Ele acaba corroborando pro principal contra-argumento que a gente vai dar sobre a série, né? Que é a falta de foco, né? Jogar essas temáticas assim, jogar as explicações sem estar ligado com o tema principal, jogar coisa que tu nunca vai explorar, isso acaba tirando muito do foco também. E o maior problema de Kisnaver é a falta de foco. Tem episódio dele, sei lá, comendo arroz. A Sonozaki sequestra ele pra eles comer arroz. É. E acaba a cena e foda-se. É, foi isso a cena. E literalmente, isso realmente acontece. Eu acho que muita gente não lembra que isso acontece, mas isso acontece mesmo. Essa falta de foco é realmente um problema, principalmente pra captação das pessoas quanto à mensagem da série. Eu já vi muitas pessoas, tipo, o que Kisnaver quer realmente dizer, sabe? Ele quer fazer meio que uma sátira, um pouco desses personagens, desses tropes, desses tipos de animes, de relação, ou ele quer fazer um questionamento sobre a variedade de experimento em crianças. Esses focos, principalmente de tema, né, que nem a gente citou na parte de ficção científica e agora que o Igor falou um pouco, prejudica bastante até pra mensagem final. Eu acho que prejudica, só que um troço que, tipo, muita gente não gostou do episódio final, mas eu gostei que, tipo, pelo menos finalizou todos os temas principais da série e os relacionamentos, eu achei isso legal. É, mas o episódio final, ele é especialmente impactado por essa falta de foco, foco, né? Uhum. Porque, tipo, a falta de foco tira tempo do desenvolvimento principal, e por isso, a conclusão final do anime, ela é prejudicada, sabe? Não tem tanto impacto. Tu chegar e falar lá que não é sobre forçar sentimentos, tu tem que ser amigo das pessoas de verdade e tudo mais. A gente não vê tanto eles sendo amigos de verdade, né? Então, tipo, foda-se. O final é muito pouco impactante. Eu gosto do episódio final, gosto. Só acho que falta impacto nele. Falta impacto na conclusão e tudo mais. Tipo, eles exporem a temática no final não é um problema. Eu acho até que faz sentido, porque eles têm que confrontar a Sonozaki, né? E o confrontamento acontece através da exposição. Tipo, eu discuti isso antes com o Pedro no chat, logo depois que a gente viu o episódio final. Tipo, eu falei que eu também não achei um problema. Tipo, eu concordo contigo. A Mario Kada, ela faz muito desse tipo de diálogo, principalmente no final, sabe? Tipo, a Nohana lembra muito disso. Que é, tipo, é basicamente os personagens falando como a Mema lá foi importante pra vida deles, eles chorando. Ah, Mema! Porra! Sabe? Afinal de que Snaver foi isso. Mas aí, agora pensando um pouco, foi como a gente tinha dito no começo, né? A proposta da série e alguns temas tratados, eles meio que justificam um pouco desse drama todo, né? A questão é que, assim, eu acho que eu entendo um pouco o que tu queria dizer, Pedro. Eu acho até que eu conversei contigo também no chat sobre isso, que a gente não vê tanto eles sendo amigos de verdade. Então, eles falarem aquilo realmente, tipo, bem superficial, né? O que, que a gente vê deles sendo amigos? A gente vê do Hisomo, da Nico e do Katsuhira, né? Depois eles largarem o Kisnaiver. Eu não acho que não tenha tantos momentos assim, tipo, eu lembro o momento, novamente, o episódio 7, glorioso episódio 7, que tem aquele momento em que eles vão lá na praia. Aquele momento é tão honesto, sabe? Tipo, sim, ali pra mim realmente parecia, puta que pariu, eles são amigos de verdade, sabe? Em que eles vão lá na praia, entram no mar por causa da Maki. Ou mesmo um pouco do episódio 5, sabe? Em que eles estão meio naquele pega-pega, sei lá. Eu não lembro direito do episódio 5, em que é eles do, vão... do terror? É, o do terror, é o terror, sabe? É, parece que eles meio que estão numa casa assombrada, assim. E aí eles se separam, e aí eles têm que se reunir de novo. Dá pra sentir um pouco o feeling dessa amizade. Mas ao invés de às vezes focar tanto numa explicação científica pra aquilo, e se focar menos nessas relações entre os personagens, eu acho que isso causa um problema pra construção geral da série. Tu sente amizade em certos personagens especificamente, tipo, o Tenga e o Katsuhira, só que, tipo, não é todo mundo. Tu não vê, por exemplo, o Tenga sendo amigo do Hisomo, tipo, falando muito com ele, no caso. É, o grupo como grupo é meio fraco, né? É, só são esses dois momentos que eu pontuei. Esse e o final, mas o final ele tem problemas por conta disso, né? Essa cena que você citou deles comendo arroz, ou o acampamento, ou até mesmo a cena da praia, eu sempre enxerguei de maneira sátira, no sentido de que tem toda a questão da artificialidade, então eles vão criar situações clichês do tipo que a gente vê muito em anime e mangá, pra tentar forçar a interação e a amizade entre eles. Tipo, até quando eles voltam de férias, o professor acaba tirando sarro desse tipo de situação comum que acontece em férias de verão nos animes. Só que isso acaba não resultando em nada, praticamente. Só fica nessa ligação temática da artificialidade, só que pra relação dos personagens não desenvolve muita coisa. Dá pra sentir um pouco de amizade entre eles em algumas interações individuais, tipo o Katsuhira com o Tenga, ou a Nico com a Maki, até mesmo pelas duas terem uma visão mais oposta em relação àquele grupo. Só que, pensando numa amizade coletiva, não tem tanto peso, apesar deles terem ótimos momentos juntos como grupo. Eu acho até que a Maki e o Yuta são bem desligados do grupo, assim. Eu acho que o Yuta tem uma relação legal com o Tenga também. É, ok. É até entendível a Maki, ela ser a mais distante do grupo, assim, né? Porque, basicamente, esse era grande parte do conflito dela durante a série, por conta de ter aquele relacionamento com a antiga amiga dela, e isso causou efeitos à aproximação dela com outras pessoas e tal. Então, é até entendível ela ter esse afastamento do grupo no geral, e o episódio final é onde ela finalmente aceita, né? É, e o Yuta também é meio deslocado porque, tipo, ele segue mais a Maki, tipo, ele nunca muda no grupo. Mas olha só, eu acho que por um episódio final que fala sobre eles terem se conectado, não através da artificialidade, mas terem se conectado através da amizade, ela tá muito pouco amiga de todo mundo ainda, saca? É, ela até hesita em falar que é amiga deles no último episódio, o que tira até um pouco da força. Mas ela tem um trauma, tipo, bem maior, tá ligado? O que eu enxergo como grande problema na construção da relação deles, dessa temática principal também, principalmente por causa dessa falta de foco, é que a gente tem uns momentos muito bons deles se conectando, né? Principalmente através dessa cena do episódio 7, que quando a gente fala da temática a gente vai falar mais dela. Mas eu acho que o principal problema é que, assim, eles tiveram uma cisão nessa amizade. Eles eram amigos, Aí quando deu todo o problema lá no episódio 9, eles tiveram uma cisão e a gente não vê eles reatando em nenhum momento. A gente só vê eles reatando pra falar com a Sonozaki. A gente não vê eles resolvendo os problemas deles, saca? Teve um pouco no episódio 11, mas até aí já tava muito perto do final, né? Já. É, eles fizeram isso pra chegar lá e falar, ô, a gente é amigo sim, tá? Agora desce daí, sua retardada. Foi naquele momento, no episódio 11 que eu me referi, foi naquele momento em que o Katsuhira meio que encontra a resposta e ele vai falar com os outros e e aí a dor que o Katsuhira tá sentindo ali, eles meio que estão sentindo também. É, mas sabe, tu vê essa cena e logo em seguida tu vê eles já indo lá falar com a Sonozaki, né? Tipo, é muito pouco impacto, é muito pouco de tu vendo eles sendo amigos depois dessa cisão e depois deles largarem a parte artificial. Por isso que o final é tão fraco. Mas a gente tá falando mal pra caralho dessa porra, né? Vamos falar uma coisa boa disso, pelo amor de Deus. Eu gosto muito da temática principal. Principalmente em como o anime comunica um pouco desses conflitos em contraste entre sentimentos reais e sentimentos forçados a partir dos visuais, sabe? Eu acho isso muito, muito bom. Muito bom mesmo. Que a gente falou um pouco antes da questão da arquitetura da cidade, em como ele comunica uma suposta superficialidade em todo aquele contexto, em todas aquelas pessoas ali, e como isso reforça toda essa questão de sentimentos forçados e sentimentos artificiais. É, porque a temática do anime, ela explica justamente o título desse podcast, inclusive. É, ela é sobre os sentimentos artificiais contra os sentimentos naturais, né? Tipo, os sentimentos artificiais vão causar o afastamento da pessoa e o sentimento natural causa amizade, causa uma conexão forte entre as pessoas, causa empatia, e é o que realmente pode salvar o mundo, no caso, né? E a Sonozaki era obcecada por forçar o sentimento dela nos outros, e isso só causava mais afastamento, né? É, ela achava que forçar o sentimento dos outros era um meio pra chegar ao... É, sim, porque ela viveu uma situação isolada que, tipo, não foi porque eles foram forçados a compartilhar dores, sim, porque eles estavam juntos ali toda hora e, tipo, a amizade cresceu. É, é bem isso. Não foi por causa do sistema, né? Foi por causa deles estarem juntos ali, né? Tem um vídeo, não sei se vocês conhecem, o Death Anime Snob. Conheço. Que é um canal do YouTube. Se, ouvinte, se tu não conhece, não conheça, que é muito terrível. Ele comenta sobre o primeiro episódio de Kisnaiver, sobre os dois primeiros episódios de Kisnaiver, na verdade. E ele fala que o anime é uma falha porque conceitualmente ele tá tentando conectar as pessoas, tipo, sequestrando elas e fazendo elas fazerem coisas que eles não querem, né? Então ele não vai conseguir conectar as pessoas. E ele critica o anime por isso. Mas essa é justamente a mensagem do anime, que não dá pra conectar as pessoas forçando elas a fazer o que elas não querem, né? Então o cara com certeza viu e julgou mal pra caralho o que ele tava assistindo. Ele só viu os dois primeiros episódios também? O cara quer julgar desde os dois primeiros episódios. Mas eu acho possível tu entender que aquilo era uma sátira nos dois primeiros episódios. Principalmente por causa do segundo episódio. Todo tom de sátira do bagulho, acho. O segundo episódio, ele é... Vocês imaginam esse trope que o Haruhi Suzumi e o Evangelho criaram? De tu pegar uns estereótipos, né? Colocar eles como personagens. Primeiro apresentar eles como estereótipos. E aí mostrar que, na verdade, ele tem nuances. Aham, exatamente. O segundo episódio é isso, só que forçado. A Sonozaki apresenta os 7 estereótipos no primeiro episódio, e no episódio seguinte, ela força eles a se mostrarem humanos, né? Então, dá pra ver a sátira ali, que aquilo não é sério, que aquilo não vai conectar as pessoas. Agora que você falou um pouco, eu até consegui ver melhor uma função pra sátira, porque eu sempre achei que esse tom satírico, ele era muito difuso, sabe? Ele foi jogado de lado, eu ainda acho isso, né? Ele foi jogado de lado muito do nada, e como tinha dito, a mudança... Não que eu não achei que ele foi, assim, exatamente jogado fora, mas eu achei que a mudança de tom não foi tão bem feita. Mas agora que você falou um pouco, eu acho que a sátira ela ajudou um pouco a ressaltar esse tom de artificialidade que é em todo aquele ambiente e entre o fato deles forçarem aquela tecnologia sobre eles, né? É, e tu vê isso em várias situações, né? Como o Bonkowski falou, eles forçam vários clichês deles comendo arroz juntos, deles no acampamento juntos e tudo mais. Acampamento que é a prova de medo lá. Eu acho que o anime, ele usa muito elemento visual bom pra isso. O Pedro falou ali da arquitetura da cidade, e é interessante que já no primeiro episódio tu vê, tipo, na cidade, né? Tu vê primeiro os Gomorim, né? Que são bichinhos fofinhos que cuidam da cidade, e depois tu descobre que eles não são bichinhos fofinhos porra nenhuma, né? Pra mim eles não são humanos, não parece. Não parece. É porque eles têm expressão, né? Eles andam tudo torto. Mas essa é a piada, né? Uhum. E tu vê, por exemplo, o sinal, né? A sinalização de trânsito. O verde é duas pessoas... É duas pessoas de mão dada. De mão dada, é. Tipo, a cidade tenta forçar empatia nos outros através da própria arquitetura dela. E tu vê ali, tu tem monumentos na cidade que são bem simétricos e são sobre conexão. São duas vigas se enrolando e se conectando, por exemplo. A ponte, né? A ponte que a ponte é muito destacada também é na série. Isso. Isso é até legal no último episódio. Que, ele explode a ponte. É, explode a ponte, tipo, é interessante porque a ponte, ela meio que, basicamente, o que isola eles, né? Porque ela meio que se mexe a ponto de isolar a cidade, né? E foi isso que aconteceu no último episódio. Uhum. Então indica um pouco esse isolamento da cidade, mas também indica um pouco dessa artificialidade que a gente falou desde o começo da série. O anime, ele sempre vai mostrando durante a série essas arquiteturas, né? Tem o cruzamento na rua, que é em X, e por ser um X acaba sendo simétrico, e pela ligação das suas arestas acaba representando um pouco disso, da conexão e artificialidade. Uhum. E também tem aquele brinquedo de subir do parquinho, que é mostrado em vários momentos da série, até no flashback do Katsuhide e da Sonozaki. E na maior parte das cenas, inclusive a Sonozaki tá em cima dele, ele acaba sendo uma outra forma bem genérica e artificial de mostrar conexão, até mesmo por ele representar a Sonozaki tá conectada com as dores de todo mundo. É verdade. Como eu disse, o tema que justificava o título desse podcast, porque se eu fosse criar um termo pra Kislaver, seria simetricamente passional. Tudo nele é simétrico, né? Então tu tem lá esse monumento, tu tem a ponte, tu tem o negócio em X, vários shots, vários frames são simétricos, então tu tem lá o Katsuhira confrontando a Sonozaki, depois dessa cena do arroz aí, que eles vão comer arroz. E é totalmente simétrica a cena. E daí tu tem o Katsuhira no meio. E a simetria, pra quem não tá muito ligado em design, a simetria ela fala muito sobre organização e artificialidade. Principalmente a simetria na arquitetura, né? Porque a arquitetura foi uma pessoa que fez, né? A simetria geométrica, ela em geral indica que alguém fez aquilo, logo aquilo é artificial, aquilo é arrumadinho e até meio burocrático. Então ela é o completo oposto de passional, a simetria. Só que o anime, ele usa muito uns ângulos acentuados com um ponto de fuga que acentua bastante a perspectiva sobre a cena. Ele mostra muitos personagens intimistas, então tu tem muito foco no olho. O olho é um negócio muito importante. O próprio character design, a forma como o olho é desenhado é bastante relevante na série. As cores são meio vivas, o character design é bem, sabe, os personagens são esguios e eles têm uma angulação meio reta assim na, no, os movimentos deles, né? A animação nesse sentido indica muito isso também. Então tu tem esse confronto entre o que é simétrico e o que é passional, tanto no visual quanto na temática, né? Porque tu tem a cidade que tem essa arquitetura totalmente simétrica, só que essa simetria também mostra a conexão. O anime é muito bom visualmente nisso, né? É, eu só ia citar um pouco como é interessante isso que você falou, um pouco de simetria e até envolver um pouco de espelhamento de cenas, que no primeiro episódio, naquele momento em que eles estão na escola, que tá o Katsuhira e o Sonozaki conversando, eles estão conversando sobre coisas muito aleatórias, pelo que eu me lembro. Eu até acho os diálogos no primeiro episódio, tipo, bem estranhos. Não os diálogos que são meio satíricos, mas os diálogos que realmente são sérios, assim. Sim, mas enfim. E aí, no primeiro episódio, eles estão lá na escola, conversando sobre alguma aleatoriedade, e tem aquele foco no vidro, sabe? É um vidro que tem um certo painel que parece aquelas coisas de igreja, sabe? Tipo, tem uma mão dada. Aparece na opening, inclusive, sabe? Eles estão bem ali, né? E aí, no episódio 11, eles voltam pra aquele mesmo lugar. O storyboard da cena é o mesmo que tem no primeiro episódio. É, tipo, justamente pra você relembrar daquela cena do primeiro episódio e lembrar de como tudo aquilo era meio artificial e como o Katsuhira agora, ele tava mais passional, sabe? Porque nessa cena do episódio 11, é tipo, agora é o Katsuhira enfrentando a Sonozaki. É o Katsuhira falando que, putz, eu descobri o segredo desse sistema e que ele não serve, sabe? Você deveria entender isso. E ela, não, não é isso, sabe? E é muito interessante você ver esse espelhamento, só contraponto, e que também relaciona com a questão dos sentimentos artificiais que tinha muito no começo e como depois a resposta do Katsuhira aparece nesse episódio 11. É bem storytelling mesmo, né? Visual storytelling. Parando pra pensar no que você disse, tem duas cenas que lembram um certo espelhamento, que é no, na resolução do conflito da Chidori, no episódio do acampamento, e a resolução do conflito da Maki, que é, eu acho que no episódio 7, né? Uhum. É, nas duas cenas, no momento em que temos a resolução, assim, temos um plano com todos os outros personagens distribuídos de forma simétrica, olhando diretamente pra tela, que seria eles olhando pra Chidori ou pra Maki, dependendo do episódio. Uhum. É, e o interessante disso, que além da semelhança nas duas cenas, é a forma com que eles brincam com a simetria. Eles meio que quebram a artificialidade simétrica, colocando os personagens propositalmente simétricos, só que de uma forma mais passional. É, essa questão de encarar a câmera também é muito passional, né? É, o personagem olhando diretamente pra você. É, tipo, uma quebra da quarta parede, que muitas vezes é usado, tipo, de maneira artificial, sabe? Tipo, de maneira que realmente realmente não era necessário. Mas aqui... aqui não tem quebra de quarta parede, né? Tipo, é só os personagens olhando pra câmera. É considerado ainda uma quebra de quarta parede, na verdade. Mas é muito mais sutil, né? É, tipo, não é eles falando diretamente com você, né? Mas enfim. Uhum. Mas é justamente, tipo, o fato de ser superficial, sabe? E como isso... artificial. O superficial até entra também. Artificial, superficial. E como isso vai mudando durante a série. E eles representando isso visualmente, sabe? É muito, muito bom. É, eu acho que o conflito da Mac é o principal, assim, que marca a mudança da relação deles, de estão sendo forçados a ficarem juntos pra agora eles estão ficando juntos porque eles se gostam, né? Porque eles são amigos. É. Tanto que tu tem uma questão ali meio metalinguística, né? Que eu falei que o anime, ele brinca com um trope de anime, né? É um anime que fala sobre um trope de anime. É o primeiro episódio, tipo, em que a Katsuhira fala tem esses sete pecados. Tem o cara que é o mulherengo, tem um cara que é o musculoso, valentão, tem o cara que o imbecil, tem a social justice, né, que seria... Não é social justice, eu não lembro o que ela fala. É, mas sim, ela é tipo isso, ela é tipo isso mesmo. É, que é meio idealizada, e tem a Maki, que é meio que a... que se isola, a superior, né. É tudo muito que você vê em anime, tipo, demais. Mas com o tempo, principalmente dentro desse conflito da Maki, tu vê a ficção, que era um negócio comentado através da forma, né, através da condução do anime, tu vê a ficção sendo usada pra, de fato, conectar sentimentos, né? Que é através do mangá que a Max escrevia. É através do mangá que a mina que ela gostava e morreu fala de sentimentos pra ela. A ficção, nesse caso, aí conecta tanto que, tipo, ela consegue ver os sentimentos da garota, tipo, mesmo depois dela morrer, sabe? Na página. É. Através do mangá. Esse episódio 7 é realmente perfeito, assim, não tem o que falar. Porque ele constrói essa comunicação de sentimentos através do mangá antes, né? Umas cenas antes. Que é quando ela... a menina, Aruru, confronta a Maki pra elas meio que se pegarem ali, né? E parte da narrativa tu vê através do mangá. Então elas estão conversando e alguns diálogos tu não escuta, tu vê no mangá o diálogo. Uma excelente edição, né, Ani? Puta excelente que pariu, edição. Né? Dinâmico excelente pra caralho. Edição. E depois, eu acho que é depois, eu acho, não tenho certeza. Tu vê também eles brincando um pouco com o estereótipo de anime, quando eles vão bater uma foto numa cabine e eles usam o filtro de, tipo, deixar com um olhão de anime, né? É até meio engraçado, né? Porque é um personagem de anime com um olhão de anime. Isso até volta no último episódio, que a Maki encontra a foto e a Sonozaki diz que realmente parece com eles. Sim, é porque esse negócio do olho é muito importante, né? Então ele mostra que o olhão, ele acaba sendo bastante expressivo, né? Tu consegue passar muito através dos olhos, dentro de uma forma ficcional de representar os olhos, né? Que é exagerar no tamanho deles e tudo mais. Isso até pode ser um pouco do anime comentando sobre si mesmo, porque o anime comunica muito através dos olhos, né? Sim, e ele normalmente tem os olhões grandões de anime e tal, apesar dos olhos não serem tão grandes quanto em outros, mas ele tem os olhos. É bem grande. Sim. E eles aumentam mais ainda, né? É, tem tanta essa questão dos olhos que na segunda parte da abertura, tipo... É entrando nos olhos da Sonozaki e saindo no Katsuhira, tipo, aí eles vêm todo mundo passa por ele, tipo, com o caleidoscópio. Sim, sim. Isso até mesmo indica em como eles estão conectados, né? É, porque os olhos são a porta da alma. Eu acho que eu até já disse isso em outro podcast aqui. Já disse isso, sim. Você gosta dessa frase? Você gosta dessa frase? Eu gosto pra caralho dessa frase. É, os olhos são a porta da alma, então, tipo, as pessoas conhecem os sentimentos das outras através do olhar. Tanto que nessa abertura aí, todo mundo que aparece tem um foco bastante grande nos olhos, né? Como se um estivesse olhando pro outro ali e se conectando e chegando no final no Katsuhira, né? Começando pela Sonozaki, daí um olha pro outro e termina no Katsuhira. O encerramento também tem um foco meio grande nos olhos. Não tanto, mas... Ah, tem bastante, tipo, bastante, na real. O encerramento, ele é bem simples, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto bastante do tom da música. E o character design ali tá bonito pra caralho. E tem bastante foco nos olhos. Ele até começa um pouco indo de cara nos olhos, sabe? Aparece um pouco a Sonozaki, assim, com os olhos meio abertos, assim. E aí vai um pouco pra Nico com os olhos mais abertos. A transição pro clímax do encerramento é... são meio que match cuts entre os olhos das personagens e umas flores que elas estão segurando, sabe? E as flores, elas meio que têm a mesma cor dos olhos delas, sabe? Então, tipo, a gente vê muito foco nos olhos no encerramento e até mesmo termina um pouco, assim. Outro momento que a gente tem uma comunicação bem grande através dos olhos é no famigerado e citado poucas vezes nesse programa, episódio 7, que a gente quase não fala dele. Mas tu vê ali no flashback, eu acho, né? Não, não é no flashback. Não, no flashback também, que tem a questão do guarda-chuva, né? Que a Maki tá sempre com o guarda-chuva e ela tá sempre escondendo os olhos atrás do guarda-chuva, porque ela tá escondendo os sentimentos dela, né? Ela não quer que as outras pessoas enxerguem os sentimentos que ela tem. E aí, no final do episódio, quando eles se conectam a ela através daquela cena do Yuta entrando na água, primeiro ela ri, quando ela ri, ela já tira um pouco os olhos debaixo do guarda-chuva, e depois, no final do episódio, ela tira o guarda-chuva e olha pra cima, né? Eu acho que o guarda-chuva, ele tem um pouco dessa questão dos olhos, mas eu acho que ele também tá muito ligado a uma questão de isolamento mesmo. Principalmente no final do episódio, né? É basicamente ela levando chuva. Tipo, é ela aceitando aquela conexão que ela tá tendo e realmente experienciando aquilo, sabe? Porque o guarda-chuva naquele momento, no flashback, ele representa a parte do isolamento mesmo, sabe? Tipo, ela não quer levar chuva, ela não quer levar contato exterior. Sim. A chuva também é um símbolo bastante forte pra sentimentos no geral, né? Sim, sempre... no episódio 9 tem muito isso também, né? Sempre quando chove, independente do sentimento, ele é intensificado. Não sei por quê. Um elemento de cinema mesmo, né? O cinema utiliza muito, tipo, a chuva em momentos dramáticos em... É, no episódio 9, que é tipo o final do Arco do Amor. Tá numa tempestade, né? Uma tempestade. A chuva tá ligada à melancolia, né? Pelo menos. A chuva é simbolicamente falando, né? E daí ali ela tá levando chuva, né? Ela tá deixando aquele drama bater nela. Ela tinha se fechado pra aquele drama pelo qual ela tinha passado e ali ela tá deixando bater nela. E ela olha diretamente pra chuva. Então o foco nos olhos tem muito. Eu só queria falar mais duas coisas sobre esse negócio de brincar um pouquinho com metalinguagem, né? Não é o foco, mas tem alguns comentários, né? A gente tem... Não sei se no episódio 6 ou 7 dessa vez. Tem aquela brincadeira com o documentário, né? Querem gravar um documentário sobre as escrituras do mangá que a Maki fez, né? E querem forçar ela a isso, né? Então tu tem muito a câmera como uma forma meio artificial de tentar captar o sentimento de alguém e ela não quer, mas eles estão fazendo mesmo assim e tudo mais. A gente tem... É o melhor momento que fala sobre essa temática é o do Yuta entrando na água. Ele corre igual o Titã do Shingeki no Kyojin, que virou meme. É, exatamente. Assim, esse momento é o momento que vira o anime completamente, assim. Vira a relação daqueles personagens, vira a temática, vira a visão que ele tem sobre a metalinguagem que ele tava aplicando ali, vira tudo. Porque tu tem, no anime inteiro, eles usando esses momentos clichês de anime como uma forçação de barra, né? Como uma forçação da amizade deles. Eles não queriam estar naquela situação, mas eles estão. E quando eles estão de frente pra praia, a Maki sabe disso, ela sabe que eles não querem estar ali, ela sabe que eles não querem ser amigos. Tanto que, numa cena anterior, eles estavam se forçando a passarem por uma situação clichê de anime, né? Que é aquela de acender o fogo de artifício na praia e não tava dando certo. Tipo, tava todo mundo falando, não tô vendo nenhuma mudança. E eles nem conseguiam acender os fogos porque tava chovendo, né? Tá chovendo. Então, claramente, não tava dando certo eles se forçarem, né? E a Maki sabe que essas situações forçadas não funcionam. E ela chega e confronta todo mundo. Ó, eu vou ser amiga de vocês se vocês forem lá e se jogarem na água. Primeiro o Yuta pergunta, não sei se é o Yuta, alguém pergunta o que, que a gente pode fazer pra você ser a nossa amiga. Aí ela fala, então se joga lá na praia. É tipo, Yuta, ok. Tipo, ele começa a correr. Não. O que acontece aí é que, assim, ela confronta justamente porque ela sabe que não funciona, que é uma situação forçada. E todo mundo sabe disso também. Então todo mundo hesita. Ninguém quer fazer aquilo justamente porque sabem que aquilo não vai funcionar. Então a expectativa que se cria é que situações forçadas não vão funcionar e ninguém vai se jogar na água por causa disso. O Yuta indo pra água, chegando e saindo correndo de uma forma tão honesta, tu dá pra ver até na forma como ele se mexe, na forma tosca como ele corre, que ele tá sendo bastante honesto e se jogando ali, se abrindo de verdade. Quando ele faz isso, ele justamente quebra a expectativa de todo mundo ali, né? O anime ali quebra a expectativa fazendo com que as situações forçadas não funcionem e depois ele quebra a expectativa já que ele já estabeleceu que situações forçadas não funcionam. Então uma quebra da quebra de expectativa. E aí, finalmente, por causa dessa honestidade do Yuta de querer ser amigo dela e se abrir e se jogar ali mesmo, se arriscar, é que faz eles serem amigos. Indo até contra a personalidade dele, que tem toda a preocupação com o corpo e a beleza, ele tava nem aí, ele se atirou. É. Ele se atira, ele passa por tosco, ele, né? É, o Tengen inclusive comenta depois, porra, o cara que sempre agiu como o cara, o cool guy, sabe? Como o cara legal, como modelo, faz essa coisa mais escrota aí. E no final das contas, todo mundo vai, né? É quase aquele episódio 2, onde eles estão mostrando um lado deles que eles não querem, só que dessa vez natural, né? Dessa vez por vontade do próprio Yuta. Então, é justamente isso. Tu viu a situação forçada, viu que não funcionou, e agora tu viu uma situação natural e que funcionou. A reação da Maki é muito boa também. Ela fica num poker face, assim. É muito engraçada, né? Ela já sabia que ninguém ali ia fazer aquilo. Sabia que todo mundo tinha desistido, né? Ela fala aqui, tipo, mano, como assim? Vocês estão realmente gostando disso? Ela esperava que eles iam achar aquilo uma merda, mas eles estão realmente gostando. É muito honesto. É muito honesto. essa cena é sensacional. Bom, já que estamos falando de finais de arcos de personagens, o que vocês acham dos personagens no geral? Pode ser um pouco também sobre a relação entre eles, já que isso envolve o conflito deles, mas mais o conflito que cada um tem e tal. Eu me surpreendi muito com a Chidori e com o Aniko. Porque os dois, a Chidori e a Aniko, eu achei que as duas iam ser insuportáveis, assim. Achei que a Chidori ia ser só a canastrona que só fica falando o tempo inteiro. Eu acho que a Chidori, ela foi muito prejudicada no começo, porque o drama que ela tem contra o Katsuhira, dela gostar dele e tal, foi repetido umas 2-3 vezes no começo do anime. Naquela cena deles, no final do episódio 2, né, em que ela confessa que ela gostava dele, e no episódio 5, ela basicamente fala que ela ainda gosta dele, tá? Big difference. Beleza, né? Quase a mesma coisa. Um momento, assim, que me fez gostar muito da Chidori, no começo ela sempre tava falando alto, né? Ah, vocês não podem fazer isso, porque não sei o quê. Ela era realmente a moralista chata, né? Como descrevem ela. Só que quando ela entrega a janta pro Katsuhira, e aí ele fala que o Tenga pode comer, e eu que o Tenga pergunta, não, mas isso aqui não era pra você? Não, mas ela fez dois, assim. Ele nem fala que ela fez dois, né? Ele fala, ah, não, mas sendo a Chidori, e aí o Tenga chega e vê, ó, ela fez dois. Ali a personagem sendo boazinha, sempre precisar se mostrar, sabe? Então ali o anime realmente mostrou que ela não era só uma moralista chata, de forma natural. Tipo, eu acho que se conhece bastante que, tipo, o Katsuhira não precisou nem olhar pra saber que tinha dois ali. Então o anime, ele consegue fazer isso, né? De, tipo, ele primeiro artificialmente mostra que eles não são só estereótipo, né? E depois naturalmente ele mostra isso também. É. A Aniko também foi um pouco assim. É, só um pouco ainda sobre a Chidori. É que eu lembrei de uma cena que é bem legal, mesmo pra esse conflito de amor e tal, que eu nunca gostei tanto, assim, principalmente no começo, em que tá ela e o Tenga, em que o Tenga, ele basicamente fala, ah, por que você não me rejeita logo, sabe? Talvez isso me faça sentir melhor. Aí a Chidori fala, ah, mas isso não vai necessariamente te fazer melhor, sabe? Novamente, é só algo superficial, né? Tipo, falar, ah, me rejeita aí pra eu me sentir melhor, então te rejeito. Superficial e não é realmente um sentimento, sabe? Tipo, você ainda vai continuar sentindo a dor de não ter aquela pessoa. Isso é muito real, tá? Eu já passei por isso, inclusive. Tu pedir isso pra alguém é muito força barra. O legal dessa cena é que o Tenga, ele cria coragem depois de ver a Aniko interagindo com o Katsuhira e o Hisomu. É, isso foi no episódio 11 mesmo, né? Episódio 11, no final das contas, teve ótimas cenas. Só as que se relacionavam com a Sonosaki não foram tão boas. Mas aí, depois, o Katsuhira vai falar com ela, né? Ele fala um pouco da relação que ele tinha com ela, ele meio que se desculpa e tal. E ela fala, ah, quer dizer que você está me rejeitando só pra fazer melhor? Aí, tipo, ela lembra dessa mesma cena do Tenga. E no final do anime, a gente vê ela meio que aceitando o fato do Katsuhira realmente não gostar dela e ela não fica justificando isso com o fato dele estar rejeitando ela só por fazer ela bem, teoricamente, sendo que isso não faz bem, né? Isso, inclusive, vem até um pouco do episódio 9, em que o Katsuhira persegue a... Não persegue, ele segue a Chidori. O Tenga manda. Tenga manda o Katsuhira ir atrás dela, né? Aí o Katsuhira ouve, né? Ah, me abrace, me abrace, me abrace. E ele abraça. E aí depois ele ouve. Ah, por que você me abraçou? Isso só tá me fazendo mais mal, sabe? E o Katsuhira não entende, sabe? Ele fica... Putz, como assim? Você pediu pra te abraçar, eu te abracei e agora só deu mais merda ainda. Aí chega o Tenga, viu que ele só fez mais merda pra ela, mete porrada. E tipo, no final das contas, o Katsuhira, ele aprendeu a lidar com isso a partir desse ocorrido do episódio 9, né? E no final das contas, isso muda esses três personagens de uma maneira muito boa até. Notei isso mesmo só agora, sabe? Eu gosto muito das relações amorosas de Kisnaiver em geral, tipo, acho que são bem construídas. Tá tudo ali, tipo, a do Yuta e a da... Mari... Não, da Maki. Desde o começo, desde o episódio 1. A da Yuta tá muito bem construída. A do Katsuhira e da Sonosaki. Não sei se pode falar que é ruim, porque, tipo... fica sempre claro desde que o Katsuhira encontra a Sonosaki que ele gosta dela. Né? Aí depois fica claro que a Sonosaki gosta dele também. Era só acontecer, sabe? Antes, eu não gostava tanto das questões amorosas, porque elas estavam muito relacionadas a Katsuhira e Chidori só. Só eles. Mas quando expandiu, acho que ficou bem melhor. É. Todo mundo se desenvolveu a partir disso, sabe? Mas é interessante você ver como... O anime, ele não trata só de amizade, né? Não é só a amizade entre eles, apesar desse provavelmente ser o grande ponto da série. Mas ele também trata um pouco o amor, né? Tipo, no final não fala que o Tenga ficou com a Chidori. Aí tem até a Aniko falando que não vai desistir e tal, o Hisomu apoiando ela. Esse diálogo final da Aniko é sensacional, né? Que ela fala que ela é... Vai disputar queda de braço na praia, no pôr do sol. Eles vão brigar na praia, no pôr do sol. E depois que eles brigarem, eles vão ser mais amigos, né? Nossa, a melhor coisa dessa cena da Chidori e do Tenga no último episódio é tipo aquele sorriso de idiota que o Tenga faz, que é muito bom. Que ele não consegue segurar, né? O que eu acho interessante dessa cena, eu não critico essa cena de forma alguma, porque eu não acho que a Chidori falou no sentido que o Tenga interpretou. Entende? Acho que ela falou muito menos malícia, sabe? Uhum. Ela falou muito mais na amizade mesmo. Só que ele não interpretou assim. Eu achei muito engraçado a interação da Sonozaki quando eles chegam no hospital. Tipo, eles estão falando do relacionamento dela com o Katsuhira, que eles estão namorando agora. O Ashidori fala pra eles não fazerem nada. E a Sonozaki falou que eu não vou fazer nada, mas eu também não vou segurar se ele pular em cima de mim. É legal ela tentando não se afetar, né? A Ashidori tentando não ficar afetada, só que é impossível, né? Se ela gostava tanto do cara, realmente. Impossível. Uhum. E nesse sentido, as relações deles são muito boas de verdade, né? Tanto essa questão do o Tenga mandou o Katsuhira aí porque o Tenga é o cara preocupado e ele acha que seria o bom, mas ele tá forçando esse abraço, sabe? Uhum. Tanto que o que a minha interpretação da cena, né? Quando a Chidori tá com um negócio lá vermelho e daí todo mundo começa a sentir muito forte o sentimento dela a ponto de ler o pensamento dela, né? O que ela fala é: eu quero que você me abrace como abraçou a Sonozaki. Só que não é um abraço sincero, né? Uhum. Porque ele só tá fazendo a mesma coisa que ele fez com outra pessoa, só que com outra pessoa foi sincero e dessa vez não é. Por isso que não funciona, né? Ele usa muito bem esse negócio de forçar sentimentos, não só na parte do visual, não só na parte da metalinguagem e da sátira, mas também na relação humana, né? Uhum. Na parte mais natural mesmo. Às vezes a gente naturalmente tenta forçar sentimentos e não funciona. Mas voltando um pouco pros personagens, eu acho o Tenga um cara muito interessante. Eu acho que o Tenga ele seria o mais próximo que a gente tem Sniper do protagonista de uma revista shonen, assim. Porque no começo ele parece só o valentão, mas no final das contas ele é o cara mais honesto dali, né? Sobre os sentimentos e tudo mais. Um dos mais sensíveis também, né? Sim, é, sim, tipo, sim. A gente vê, tipo, logo no segundo episódio que, tipo, ele ajudou o Katsuhira porque ele queria ajudar mesmo, não é porque... Porque no primeiro ele fala, ah, me dá parte desse dinheiro aí. Só que depois ele fala, não precisa dar o dinheiro não, tá de boa. Ele acaba sendo um dos caras mais sensíveis, de fato, ao longo dos episódios, né? E no episódio 2 ele expõe um pouco da fraqueza dele, né? Que ele tem medo de cachorro. Só que não é sobre isso a fraqueza dele. É muito mais sobre ele ser um cara honesto, ele se abrir com as pessoas e tudo mais, querer ajudar, se preocupar. Ele se preocupa muito com a Chidori e tal. Ele é um personagem muito legal, muito interessante mesmo. A gente já falou bastante da Maki, né? Mas eu só queria ressaltar que pra mim ela é a melhor personagem. O arco dela é fantástico. Eu não gosto tanto dela depois do arco dela. Eu lembro do Sérgio, do Chat Supremo, num grupo lá que a gente participa de anime, ele comentou um pouco em como ela deu uma decaída depois do episódio 7. No episódio 7, ela meio que aceita que ela vai se relacionar com aqueles caras e ela leva chuva e tal. Só que depois daquele negócio do episódio 9, ela se afasta ainda mais, sabe? Tipo, você até entende do porquê ela se afastar, sabe? Mas em termos de progressão de personagem, fica meio estranho mesmo. É, e parece que ela voltou um pouco a ser o que era antes, né? Eu acho que não teria problema se o que ela falasse no final fosse tão impactante como o que ela fez no episódio 7, mas não chegou nem perto. É, porque o que ela fala no final é, tá, tudo bem, tem que aceitar, né, a gente tem que fechar o anime, então vamos lá. Como a gente falou antes, né, faltou eles reatando de verdade, né, faltou a gente sentir eles reatando, não reunir todo mundo, conversei aqui. É, eu acho que os melhores personagens nesse sentido em reatar as coisas foram mais o Katsuhira, a Chidori, a Nico, Tenga. Aliás, mas, o diálogo final do Yuta com a Maki é muito engraçado também. Ah, sim! Que a Maki fala pra ele comer, porque ele quer engordar ele pra manter as outras meninas longe, né? As cachorrinhas dele longe. É até um pouco desse negócio de ser superficial ou não, né? Porque, tipo, o Yuta, ele meio que... Ele é meio magro, assim. Ele tenta ser esse cool boy e tal. Porque quando ele era criança, ele era gordo, né? Gordão e tal. Mas dá pra perceber que quando ele era gordo, principalmente naquela foto, ele era muito feliz. Ele era, tipo... ele era feliz demais. Eu acho que foi... Até a Chidori comentou, putz, eu até prefiro você como era antes, porque seu sorriso era muito lindo. Mas quando o Yuta, ele tá agora, né, nessa fase de ensino médio, ele tá magro e tal, ele tá sempre do lado de meninas, é tudo meio falso, né? E no final das contas... Artificial, né? Artificial. E no final das contas, ele sempre quer a Maki, tipo, desde o começo do anime... Desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, tipo, ele tá andando com umas meninas, aí a Maki passa por ele, ele fala, Maki, você não quer vir junto? Aí ela fala, não quero misturar com tipos como vocês, sabe? E é engraçado como a Maki, no final do anime, ela tá falando pra ele voltar a ser honesto, né? Tipo, pô, eu sei que você gostava de comer, sabe? Gosto de comer arroz, né? Eu peguei você atacando a geladeira de madrugada. Ele comeu bastante arroz, né? Olha só, é algo bem construído. É verdade. Eu não tinha percebido. E é interessante porque todos os 7 personagens, né? Eles não têm amigos, né? Essa era a questão. Eles não têm amigos, então eles vão participar do Kizuna justamente por não terem amigos. E o Kizuna vai ser essa prova de que funciona porque ele vai conectar essas pessoas. Só que o Yuta tem as duas meninas. Uhum. E o pessoal do Kizuna que selecionou ele não considera isso uma amizade. Ela como amiga. Uhum. Nem ele mesmo considera. É, exatamente, por isso mesmo, né? E a Shidori também tinha o Katsuhira, só que como o Katsuhira era tão desligado, não considerava uma amizade ali também. Então é interessante como a gente tem umas relações artificiais ali no começo e no final elas já não são mais artificiais, né? Só o Yuta com as meninas, né? Que daí ele não se relaciona mais com as meninas e ponto. Nessa piadinha aí que ela fala que quer deixar ele gordo de novo pra nenhuma menina atacar ele, é engraçada a edição, né? Porque, tipo, tu vê a cara dele e daí imediatamente ele fica vermelho. Não tem um gradiente, né? Não é como ele se encher esse vermelho. Ele fica vermelho do nada. Explode. É, explode vermelho. Vocês entenderam o papel do Hisomo? Ele parecia mais uma exemplificação de um outro estereótipo que não foi usado na série. É bem isso. Lá pro meio da série parece que ele é o cara que eu já manjo disso aí, deixa eu ajudar vocês. Eu acho que ele tem uma cena muito boa, que é quando ele confronta a Maki, que ele fala que não necessariamente tem que ter um grande trauma pra justificar o jeito que você é. Se tu vê na série, o Hisomo é o único personagem que não tem um conflito nenhum. Eu acho justo que o Eduardo falou, eu acho que eles estavam tentando, sei lá, com o tempo eles estavam tentando construir uma figura meio que de experiência, assim, sabe? A gente sempre vê ele dando os conselhos pro Katsuhira e tal, sempre apoiando os outros nesse sentido, sabe? Mas no final das contas, a gente nem vê tanto esse papel dele, porque ele foi meio que deixado de lado. É bem estranho como o Hisomo foi de masoquista pra filósofo, né? É que o Hisomo, a partir do episódio 3, eu acho que eles queriam construir algo entre o Hisomo e o Katsuhira, porque o Hisomo basicamente ele aceitou estar ali no grupo por causa do Katsuhira, sabe? Ele viu, putz, esse cara se jogou, sabe? Da porra do bagulho da ponte. Aí ele passou a considerar tanto ele que ele foi morar junto com ele, basicamente. Eu sinto que tinha essa intenção de fazer essa dinâmica do fato do Hisomo ser um cara que gosta de dor, então ele vai causar muito problema pro grupo, que é justamente o oposto ao Katsuhira. Eu sinto que tinha essa intenção sim, mas acabou não sendo explorado. É, de fato. Pra mim, a Nico, sinceramente, no começo, no primeiro episódio, pelo menos, ela era a personagem mais insuportável, assim. Mas é de propósito. Sim. Justamente pra esconder o verdadeiro o eu dela, e ao longo da série ela se mostra ser uma das personagens mais maduras daquele meio. É interessante que a gente vê ela ali, né, a gente vê que ela é chata pra caralho. A Shidori, como eu falei, também é bastante chata nos primeiros episódios. E a gente vê ela assim, daí a gente descobre que ela não acredita em fadas, né, só que ela continua chata. Mas aí eu não sei dizer o que é, sinceramente eu não sei dizer o que é, mas ao longo dos episódios a gente vê que na real ela é legal, eu não sei dizer. Eu acho que pelo fato dela tentar se conectar, eu acho que ela se torna legal, assim, ela se torna um personagem interessante. É engraçado, que o segredo dela é porque ela quer acreditar em fadas pra ser excêntrica, só que ela já é excêntrica, tá ligado? Normalmente, é, por isso que essa revelação acaba sendo artificial e superficial. Eu acho que tem um pouquinho da honestidade do Teng, eu acho que tem um pouco da honestidade da Nico também. Eu acho que ela é muito honesta em alguns momentos, sabe? Eu acho interessante como a gente vê justamente essa excentricidade dela no começo, como é forçada e tal, e como o anime realmente denota aquela forçada através da revelação do segredo dela, mas como durante os episódios a gente vai percebendo que essa excentricidade dela é honesta, ou ela é excêntrica num bom sentido, sabe? Ela é excêntrica em interagir com as pessoas e unir as pessoas justamente por ela ser tão diferente assim, sabe? É tipo aquele seu amigo, sei lá, aquele seu amigo não estranho assim, sabe? Aquele seu amigo diferente, mas que, sei lá, interage com todo mundo mesmo assim e reúne todo mundo, tipo, eu sinto um pouco disso nela, sabe? É um bom contraponto pra máquina. Sim. Ela dando a cabeçada da máquina no penúltimo episódio é muito bom. É muito bom. E ela falando que eu vou salvar o Katsuhiro, mas eu tô nem aí pra Sonozaki. Isso foi muito honesto também. Isso foi muito bom. Porque ninguém liga pra Sonozaki ali mesmo, né? Acho que ninguém liga. O Katsuhiro, aí o pessoal liga pro Katsuhiro, então eles ligam pra Sonozaki, tá ligado? É interessante, né? Isso até faz uma conexão com a abertura, se tu parar pra pensar, né? É, sim. E só também destacar que eu vi muita gente falando que achou ela gostar do Tenga muito jogado, mas é construído aos poucos, você percebe, tipo, até a própria cena deles tomando banho, ela já desconfiava, né, que o Tenga gostava da Shidori, e ela olha pro corpo da Shidori, né, tipo, ela vê que ela tem os peitos maiores e meio que dá uma comemorada. Não só isso, né, essa questão que a gente comentou, né, ela e o Tenga são bastante honestos, então eles interagiram bastante, né, ao longo dos episódios, só que foi bem natural. O que pegou nessa relação foi que a interação dos dois era era sempre muito sutil, e aí de repente tu chegou e jogou e verbalizou, sabe? Uhum. E tornou isso, logo em seguida de ter verbalizado, tornou isso um conflito tão forte e que, sabe, fez a personagem tomar uma atitude tão drástica. Isso foi o que pegou. Mas sim, eles têm uma relação muito boa no começo. Um negócio que eu não tinha percebido, eu percebi nas conversas, é que toda a revelação que eles fizeram no episódio 2 acabou se tornando, ao longo da construção deles, uma característica que foi extrapolada e tornou o personagem natural de fato, né? No episódio 2 não serviu pra nada, né? Mas ao longo dos outros episódios foi sendo subvertida, né? No episódio 2 era meio que um problema, e aí nos outros episódios acabou sendo uma boa característica dos personagens. O desenvolvimento individual deles é muito bom, né? Tirando o Rissomo. Uhum. Mas a relação geral entre eles que é problemática. Mas a interação entre alguns é muito boa, os personagens são muito bons, os diálogos são bastante naturais, eu acho, tirando a parte científica, né? É por isso que destoa tanto a parte científica. Né? Eu acho que, no final das contas, a gente falou muito bem da parte técnica, a gente falou muito mal de algumas coisas e a gente falou muito bem de novo. Mas, cara, o principal de Kisnaiver ainda é muito bom, sabe? Essa temática, a interação entre os personagens em si. Ele tem algumas falhas, tem umas falhas tangenciais e tem umas falhas mais centrais, só que ainda assim o saldo é muito positivo. Eu acho que a mensagem dele é muito forte. Uhum. Mesmo ela não tendo sido passada da melhor maneira, como a gente comentou, da falta de foco e tal, eu acho que essa mensagem é muito identificável mesmo, sabe? Tipo, a gente mesmo comentou aqui das relações amorosas, em como você forçar uma confissão amorosa não funciona, sabe? Eu acho essa mensagem muito forte, não só pra gente, né, como espectador, mas acho que até pro mundo dos animes, sabe? Tipo, tem muito anime por aí que força a relação, que força essas coisas, e no final das contas... E até o Mario faz, né? É, eles consideram essa forçação, tipo, real, sabe? Sendo que é algo só forçado, entende? Uhum. É, eu acho que é uma mensagem muito interessante pra se refletir no geral. E pra Trigger também, é um ponto fora da curva, né? E ele até comenta metalinguisticamente, né, sobre os animes, comenta sobre a realidade, comenta sobre os animes. É um tema abrangente, é um tema bonito, identificável e que é passado de uma forma natural e tão gostosa de assistir, né, porque ele é dinâmico, ele é bonito. Cara, eu gostei pra caralho de Kisnaiver, sendo bem sincero. Eu também gostei muito do Kisnaiver, eu gostei, tipo, da conclusão do Kisnaiver, tipo, muita gente, sei lá, não achou tão bom, só que eu não achei tão bom quanto o ápice da série, só que eu gostei bastante ainda. Eu passei a gostar mais do Kisnaiver depois de gravar esse podcast, principalmente por conta dessa forma visual que a série usa pra construir a relação temática do artificial e do natural. E quase todos os personagens são bem legais e também foi bem interessante acompanhar eles. E no final acabou sendo uma boa surpresa e é legal ver a Trigger testando novos ares.